was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, oh, oh, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à primeira edição, digamos assim, do programa Domingo à Tarde. É verdade, estamos de regresso às nossas edições aqui na Rádio Antenaweb. Hoje, domingo, dia 28 de outubro de 2012. Como é que o ouvinte está? Tudo bem consigo? No fundo, esta é a 49ª edição, já que a 48ª foi a 16 de janeiro de 2011. É verdade, há muito tempo. Mas como o bom filho à casa torna e domingo à tarde eu tenho a noção de que era um programa querido dos ouvintes, voltou à casa que é a Antenaweb. Deixe-me só convidá-lo, antes de tudo, a visitar a nossa página no Facebook, facebook.com/radioantenaweb, e a participar connosco. Pode deixar vídeos do YouTube para nós passarmos aqui, temos músicas, pode fazer os seus comentários, enfim. Passe por lá e desfrute daquilo que temos para lhe oferecer, na nossa programação. Aliás, temos para oferecer também na página do Facebook e no grupo, porque não? Não vou aqui ter o endereço do grupo porque é à base de números, mas se pesquisar por internet web vai encontrar um grupo que, à altura desta gravação, que é neste próprio domingo dia 28, tem 1313 membros. Pois é, e cada vez tem mais. Ora, passo por lá ouvintes e fica a conhecer um bocadinho mais também do que nós vamos publicando nas nossas redes sociais. Pois é. Ora, já vimos aqui com uma música que eu por acaso gosto bastante, uma música que é calminha, não é? A música que dá pelo nome de Any Day Has Come é de Céline Dion. Agora vamos trazer aqui neste domingo à tarde uma música que eu acho lindíssima. A música de Melanie C com a Emma Bunton. É um dueto, e que dueto, elas são umas artistas e tanto. Já foram das grandes e míticas Spice Girls, separaram-se, cada uma seguiu a sua carreira a solo, e de repente surgem com uma melodia lindíssima que dá pelo nome de... Agora aqui faz o meu nome. Ah, aqui está. I Know It So Well, a música de Melanie C e Emma Bunton, que nós vamos ouvir já de seguida. Outra das músicas que também vai abrir esta edição do nosso Domingo à Tarde, a 49ª, é a música de Carly Rae Jepsen. Eu sei que o ouvinte deve estar habituado a ouvir falar do tema Call Me Maybe, ou então da música que ela tem com os Hull City, mas não. Eles também vão cantar, mas esta não é essa música, chama-se Melt With You. É uma música de facto lindíssima. Vamos ouvir também Behind the Music, tema de Cherloa, e depois a música dos Old City, sim, Fireflies. São as primeiras quatro da edição de hoje do nosso Domingo à Tarde. Ouvinte, tenha um bom dia, ou neste caso uma boa tarde, na companhia da Rádio Internet. Bom domingo. I know him well. Wasn't it good? está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. No, you don't stand a chance for a second in my world. The same old song, it won't last long if you can't stand behind the music. All the fame, all the girls and all the money in this world, they don't mean shit. Better admit if you can't stand behind the music. So stand up, show them how to do it. Special hype, that's your pretty, that don't mean I'll buy. Okay, alright, already, they're getting money. All the frauds, all the phonies, all the fakes, slow down. It's a fast-paced world. Look my face in the mirror, say, who the heck am I? Look me in the eye, is this conviction or addiction or a waste of time? Just name a genre, yeah, I tried it. Been doing this from 15 to life, yeah. I need a break already. Standing in this pop star frenzy, girl getting praise, looking Nicki, looking skated. Chew it up, make my teeth rot. You think I'm talking to you? You're probably not. No, you don't stand a chance for a second in my world. The same old song, it won't last long if you can't stand behind the music. All the fame, all the girls, and all the money in this world, they don't mean you. Better admit if you can't stand behind the music. Rewind when I was a little younger, looking for a label and a little clean danger. LA had a taste for a new adventure. We opened every door, not enter. Yeah, I was trying hard to be somebody, be the cool kid at the party, looking at me la-di-da-di, hottie-hottie, hot tamale. Stranger sizing up my body, told me I could be somebody. Wait, someone stop me, went home and I called my mommy. Oh no, I'm not this girl. I still wanna be the leader of a free world. I'm a daydreamer, I'm a believer. Just try to tell me no, I'm a girl full steam ahead. No, can't slow me down, so don't run this down from the inside out. Block by block, from the bottom to the top, I know just who I am and I know just who I'm not. No, you don't stand a chance for a second in my world. The same old song, it won't last long if you can't stand behind the music. All the fame, all the girls, and all the money in this world, they don't mean you. Better admit if you can't stand behind the music. So stand up, show them how we do it. Fall back down until I see your hands up. Tell them what the truth is. Stand behind the music. Yes, stand up, come on, let me see your front. Go up to the no-breeders. Hands up, if you really mean it. Stand behind the music. No, you don't stand a chance for a second in my world. The same old song, it won't last long if you can't stand behind the music. Fireflies, música de All City, antes Behind the Music de Charlois. Ficamos antes ainda com Melt With You, música de Carly Rae Jepsen, e antes ainda com as fantásticas vozes de Melanie C e de Em Bunton, as duas ex-Spice Girls, que aqui nos trouxeram uma melodia lindíssima e que dá pelo nome de I Know In So Well. Uma música bonita então que abriu, aliás, esta primeira sequência. Vamos agora ficar com mais música. Vamos seguindo com Diamond, a música de Rihanna. É verdade, ela que tem aqui a participação de Sia. Uma música bem bonita então para nos mantermos bem nesta tarde de domingo, dia 28 de outubro. Vamos também ficar com uma outra música, a música de Anya, All I Want Is You. Ainda para ouvir também a música Did It Again, da cantora Shakira, e depois Irresistible, a voz da cantora Jessica Simpson. São as próximas quatro que vamos ouvir nesta edição do nosso Domingo à Tarde. E sabe uma coisa, ouvinte? É mesmo muito bom estar de volta a estas tardes do domingo aqui na sua antena web, entre as 5 e as 7 da tarde. Sejam então muito bem-vindos e obrigado pela sua companhia. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would be come one right away. shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. High too high, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. I saw it coming miles away.

E mais uma sequência depois de Irresistible, a música da cantora norte-americana Jessica Simpson, tarde de domingo, dia 28 de outubro de 2012. Cá estamos para lhe fazer companhia nestas tardes de domingo aqui na Rádio Antena Web, em www.radioantenaweb.info. Convido mais uma vez a visitar o nosso Facebook, a deixar o seu gosto e a partilhar, porque não, com amigos. facebook.com/radioantenaweb. Também tenho o Twitter, twitter.com/radioantenaweb. E para não variar, radioantenaweb.blogspot.com. Mas é, isto é o nosso blog. Vamos continuar com música, agora com uma melodia bem tranquila, a música Bubbly's, da cantora Colby Kellett. Ainda por vir também nesta edição a música Right Here, da cantora... Aliás, sim, Right Here, da cantora Samantha Mamba. Vamos ainda ouvir também Puppy Love, a melodia bonita, trazida por Donny Osmond. Vamos acabar com outra que não tem muito a ver com a da Donny Osmond, tem a ver sim com a de com a Right There da Samantha Mamba. A música é de Kanye West com Chris Martin e chama-se Homecoming. São os próximos quatro que vamos ouvir nesta nossa tarde de domingo. Já sabe, esta é a sua Antena Web e é com muito gosto que eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe fazer companhia. Vamos à música então? Bonita voz esta, a de Colby Kellett. O tema, Bubbly's. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Every time I see a bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my windowpane. We are hiding in a safer place, undercover, staying safe and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, what am I gonna say? Make me feel this way, I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, I've been asleep for a while now. You tuck me in just like a child now. 'Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Make me smile, baby, just take your time now, holding me tight. For a while, when you feel your heart's got it, and you see the breeze started, and when the clouds have all departed, you'll be right here with me. B-Rocker, Dog Child, slow it down. Just when you think you're about to turn back, scared you might crash, I'll be around. Oh, when you feel your heart's got it, and you see the break started, when the clouds have all departed, you'll be right here with me. When your tears are dry from crying, and the world is turning silent, when the clouds have all departed, you'll be right here with me. I'll be right. Neste outono-inverno, sintoniza a rádio mais quente. Antena Web, claro. Estava à espera de quê? Never know how Say Shy City. I'm coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again. Girl, when I was 3 years old, and what I love most, she had so much soul. She said, excuse me, little homie, I know you don't know me, but my name is Wendy and I like to blow trees, and from that point I never blow her off. Niggas come from out of town, I like to show her off. They like to act tough, she like to tone them off and make them straighten up their hat, 'cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown, and at nighttime my face lit up so astounding. I told her, and my heart is where she always be. She never mess with entertainers, 'cause they always leave. She said it felt like they walked and drove on me. Knew I was gang affiliated, got on TV and told on me. I guess it's why last winter she got so cold on me. She said, yeah, keep making that platinum and gold for me. Do you think about me now and then? Do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again. Maybe we could start again. But if you really cared for her, then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she's talking about me. She said you left your kids and they just like you. They wanna rap and make soul beats just like you, but they just not you. And I just got through talking about what niggas trying to do, just not new. Now everybody got the game figured out all wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess this is why I'm here and I can't come back home. And guess when I heard that, when I was back home. Every interview I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall you land on a cloud. Jump in the crowd, sparking lighters, wave them around. If you don't know I'm by now, I'm talking again. About Chi-Town. Do you think about me now and then? Do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again. Maybe we could start again. Pois é, ouvintes, de regresso depois deste tema então de Kanye West com Chris Martin, o vocalista dos Coldplay. Vamos ficar com a música, aliás, a música já agora chama-se Homecoming. Vamos agora seguir com mais música, e estas são mais antigas, são músicas bem bonitas. Vamos desde já ficar com uma que, eu confesso, cada vez que ouço esta música dá-me vontade de sair para a rua a cantar. A música chama-se Little Star e é de Linda Scott. Uma música bem bonita esta então para ouvirmos nesta tarde do domingo, dia 28 de outubro. Ora, diziam então que vamos chegar com Linda Scott e este Little Star, logo depois I Will Remember You, a música também bonita da cantora Sarah McLachlan. Não é tudo, vamos também ficar com Funky Town, Lips, Inc. e por fim Ciara com Like a Boy. São as próximas quatro que vamos ouvir, espero que gostem. Vamos mudando do passado para o presente, a seu tempo, não é? Aos bocadinhos. Enfim, já mergulhamos muito nas... Aliás, já temos aqui nas novidades, já mergulhamos até ao passado, vamos continuar nesse mergulho E depois, enfim, vamos caminhando para o final desta edição. Já agora deixa-me só dizer o seguinte: depois da música quarta desta sequência, ou seja, da música de Ciara, Like a Boy, vamos ficar com um pequeno intervalo aqui no nosso domingo à tarde. Depois regresso para a segunda parte então, deste mesmo espaço radiofónico. Ouvinte, fique bem, está na nossa companhia. Boa tarde. A sua melhor sintonia. Up the road, I could be there. Tell you I love you, but when you call that car when you with him like him. Keep a straight face when you tell a lie. Always keep an airtight alibi. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the roles. And I could be back. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be? As I'm out, 4 in the morning, on the corner rolling, doing my own thing. Had a thing on the side. If I act like you, won't come out up in your shoes. I'm messing with your head again. Dose of your medicine. What if I had a thing on the side? What if I made you cry? Would it all change up or would it still apply? If I made you like a toy, sometimes I wish I could act like a boy. Em Portugal, Luan Santana, ao vivo. Dia 9 de novembro, Lisboa, Pavilhão Atlântico. Dia 10 de novembro, Porto, Pavilhão Rosa Mota. O concerto mais aguardado. O artista número 1 do Brasil traz o disco mais esperado do ano. CD Quando Chega a Noite, de Luan Santana. À venda em CD e iTunes. Luan Santana, dia 10 de novembro, Porto, Pavilhão Rosa Mota. Cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. A Antena Web tem mais um espaço dedicado à música sertaneja. Todas as terças-feiras, às 9 da noite, oferecemos-lhe Momento Sertanejo. Um programa de produção própria que durante 60 minutos leva até si música sertaneja, tendo a particularidade de intercalar entre o sertanejo atual e o sertanejo mais antigo. Convidamo-o a assistir a Momento Sertanejo, todas as terças-feiras, pelas 9 da noite, com Rodrigo de Almeida, na Antena Web. E eles passaram por aqui e deixaram a sua marca. Locutores, alguns ainda estão connosco noutros programas. Outros fazem apenas parte da nossa história passada. Mas porque recordar é viver, a Antena Web traz-lhe Replay. Um espaço onde duas vezes por semana recordamos programas e vozes que por cá passaram. Aos sábados das 12 às 13 horas e às quartas a partir das 2 da manhã. Fica à escuta em Replay e conheça um pouco mais daquilo que já fomos. Replay aos sábados a partir do meio-dia e à quarta a partir das 2 da manhã na Antena Web. Estamos de regresso depois de um intervalo e agora então da nossa segunda parte. Abrimos com o tema dos Bee Gees, a música chama-se Wind of Change. Tem mais, esta musiquinha fez agora aqui que podíamos trazer algumas músicas mais baladas, mais para balada. Ou seja, vamos ficar então com a música Grenade de Bruno Mars, que é aquela que vai abrir a segunda parte da nossa, ou do nosso Domingo à Tarde. Vamos também ficar com Alex Jordan e o tema Good Girl, que é uma música que eu acho bonita também para ouvir então nesta tarde de domingo, de 28 de outubro. Vamos também ficar com, por que não, a música de Rafaela Weisz. Chama-se a música Heaven Only Knows. Já que falamos em Heaven, a música de Bryan Adams chama-se Heaven, precisamente. Estas são as próximas quatro que vai então poder ouvir nesta edição do nosso Domingo à Tarde. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. Yeah. you won't do the same. No, you won't do the same. You wouldn't do the same. Ooh, you never do the same. No, no, no, no. I like tight jeans, dark shades when I want the ground shakes. Which way it's gonna go? And I can't stand here for another minute. Come on, baby, tell me why. 'Cause I'm running out of time. I've been searching far and wide for love, for love, for love. But my heart's out of time with the rhythm. If you ask me to go, would I listen? And my mind's telling me not to give in to love. Heaven only knows. Heaven only knows. Has it started? Is it ending? Can you feel this? Are you pretending? So I won't turn my back and walk away. Show me that you really care. And God only knows which way it's gonna go. And I can't stand here for another minute. Come on, baby, tell me why. 'Cause I'm running out of time. I've been searching far and wide for love, for love, for love. But my heart, I've been searching far and wide. Pois é, ouvintes, e já cá estamos agora para o final desta edição do nosso Domingo à Tarde. Pois é, músicas boas, é verdade, mas o tempo está mesmo a esgotar-se e as portas então deste programa estão quase a fechar-se. Vamos ficar com as últimas quatro, espero que gostem. Elas são Over You, de Daughtry, Just Like Fred Astaire, dos James, e já que falo em James, porque não James Blunt, e o tema You Are Beautiful, e por fim a música Grace, de Jeff Buckley. São então estas as últimas quatro desta edição do nosso Domingo à Tarde. Vamos acabar, como disse, com a música de Daughtry, Over You. Boa tarde e até ao próximo domingo. Now that it's all said and done, I can't believe you were the one to build me up and tear me down like an old abandoned house. What you said when you left just left me cold and out of breath. I fell too far, was in way too deep. Guess I let you get the best of me. Well, I never saw it coming. I should have started running a long, long time ago. And I never thought I'd doubt you. I'm better off without you. More than you, more than you know. I'm slowly getting closer. I guess it's really over. I'm finally getting better. And now I'm picking up the pieces. I'm spinning all the pieces, putting my heart back together. And walked away. There was nothing I could say. And when you slammed the front door shut, a lot of others opened up. So did my eyes, so I could see that you never were the best for me. Well, I never saw it coming. I should have started running a long, long time ago. And I should have started running a long, long time ago. And I never thought I'd doubt you. I'm better off without you. More than you know. Well, I never saw it coming. I should have started running a long, long time ago. And I never thought I'd doubt you. I'm better off without you. More than you know. I'm slowly getting closer. I guess it's really over. I'm finally getting better. And now I'm picking up the pieces. I'm spinning all of these years, putting my heart back together. Well, I'm putting my heart back together.

walking.